3554. Prossiga. Possibilidade de coordenar com o centro da proa do Alfa Romeo 364. Não, que número? 363, corrigindo. Ah, mantenha pro de Aracaju, lá de transferência, o 554. Aguardando, 554. Tráfego Salvador, bom dia, tá 3179, com informação 1. 3179, Guarulhos, nível 3403, Atria, no Peruísque 50 da Copa, estou no zero com curva direita, será da Euleda, após Bidev, controle 1 no 9, decima 8, aciona 5134. Chame Recife, 1-2685. Recife no 2005, decola da 10 com curva direita na perfil da Dael, transição Leda, após Leda Bidev. O transponder 5134 e o controle em 198, voltando 3179. Está correto o cotejamento, reporta por estacionamento 3179. Vai reportar 3179. Alô, Salvador, bom dia. Gol na 605, tá ciente da Golf. Assim que possível, cota Galeão 380. Gol na 605, Galeão 340, tá autorizado. Via Upper November 857, seguro Upper Zulu no meio. Decola pistão no zero com curva direita, será Israel. Leda, após Bidev, controle 1-9, décima 8, acena 5-1-2-4. Ok, autorizado para o gol 1605 Galeão, nível 340, decola pista 10, saída da El, transição Leda, transponder 5-1-2-4, após Bidev, chama controle, o gol 1605. O número 05 está correto, reporta puxa em acionamento. Reportará para puxar acionar no 03, gol no 605, obrigado. Lembra? Acho que é o meu. Confio em 450. O novembro, acho que é o meu. Para Morro de São Paulo, 500 pés, prossegue em linha litoral sul. Controle 119.8, aciona 0135. Afirmo, está correto, confirma a pessoa a bordo. Índia November Alpha, decolado aos 37, controle em 19.8. Salvador é o Coral 7.6. Coral 7.6. Para... Só um minuto, Jacob. Estou aguardando coordenação, Coral 7.6. XM, o PES, India November Alpha. Coral 76, nível 1180 para Afonso, Vigor 677, decola pista no zero com curva direita, será da Euleda e Leos, controle 119.8, aciona 51.51. Meta correto é porta puxa. Confirma o destino que está prosseguindo. Ainda instantâneo. Não reportado. E positivo, reporte cruzando 2500 pés, controle não tem ciência de nenhum tráfego nesse local. Controle Salvador, muito bom dia. Washington 6225, cliente da Golf. Controle Salvador, bom dia. Washington 6225. Bom dia, 6225. A gente fique para 2000 via chegada Golf. 1015 é o ajuste. Para 2000, a Adolfo, 10015, ajuste 6225. Controle ao papapá, Mike Jet Romeu. Prossiga, Romeu. Tá levando o sobrevoo aqui da aeroporto, senhor. Autorizado o cruzamento aí da 10 para sobrevoo na boca do rio. Ok, o meio livre, agilizando o cruzamento. Agilizando, Romeu. Ingresso de decolagem. Vento 090 graus, 109. Vende, Oscar Romeu. Transmissão muito baixo, confirma. Sim. Mano, Oscar, Romeu e Juliette. Autorizado da presente, vai com o plano da Boca do Rio. Da presente, Boca do Rio, Mike, Juliette e Romeu. Grato. Controle na numeração, meu. Estamos agora da 10, uma agusta, tá visual com o mesmo? Afirmativo, tô no visual. Quem mantém a separação visual, Romeu? Vai, esse é de passagem, vai pra, na retaguarda do mesmo. Positivo. Controle, papapá, November Oscar Romeo. November Oscar Romeo, pela linha do litoral, mantendo 500 pés. Pelo litoral 500 pés, November Oscar Romeo. Alô, Salvador, é o TAM 3179 na 05, pushback acionamento. TAM 3179, autorizado, pushback acionar, por táxi. Autorizado, vai reportar táxi, 3179. TAM 1922, desce, mantém o 050 na chegada maré. Para o 050 na maré, mantém. Falou, TAM 3179, poderia confirmar o ajuste do altímetro? 1 no 0 no 5, TAM 3179. Obrigado, no 0 no 5. Controle Salvador, bom dia, Gol 1434, formação Golf. Bom dia, identifique, desça 060 na maré 1434. Identificando na maré Gol 1434. Está visual com o local de pouso? Aqui Juliette Romeu, nível frequência para coordenação com o tráfego local, controle de escolha esse tráfego no setor. Bom, Juliette Romeu está mantendo o sobrevoo na boca do Rio. Firmando o Romeu Reco X-Ray, está modulando pelo, para o controle, para se confirme. Ok, nível frequência para coordenação com o tráfego local, Romeu Eco X-Ray. Reporte para o retorno, Índia November Alpha. TG 150 1434. Desse mantém o 060 no 434. Autorizado táxi, reporta, confia, reporta no ponto de espera do hotel 2198, são meia dúzia de metros da pista. Confirma pessoas a bordo, estou no meio. Tá com 09 a bordo, autonomia de 5 horas. Vai reportar no hotel 1478160, temporal 6. Exato. Livre LS, informará estabilizado a 10-6225. Salvador, Goron 605, no 03, ponto up, chegar na meta. No 605, confirmando, estou autorizado, deixa eu ver que sinal, reporta táxi. Autorizado, reporta táxi, estou no 605. Confirma? Confirma, toque remédio Vera Cruz? Fala, Otan 3179 para o táxi, 166 a bordo, Galeão, 4 horas e 10. Fala, Otan 3179. 3179, livre táxi. Juliette Alfa, ponte espera dona 02-198, sumou 612, que negar 1015. Autorizado, Juliette Alfa, no ponto espera 186, 1015, 3179. Vitor Juliette, no meu pé, corredor forte, curva esquerda, após a decolagem da 197, controle 119.8, aciona 01, segundo. Coral 76 autorizado o cruzamento. Ingresse Delta e Alfa, mantenham em escuta até o ponto de espera. Delta e Alfa, mantenham em escuta. Desconsidere o Coral 76, cruza pista Delta, após cruza Alfa, vai via pátio 3, ok? Via pátio 3 e chame para ingresso o pátio 1. Ok, pátio 3, pátio 1. Chamado para ingresso, bate-papo, coral. Vai para regresso, 5097. Que é o mesmo Frodo, fala de Itapuã, guarda em transferência junto à torre. Senhor, não entendi o controle do papel, Marquinhos, não? Positivo, Romeu, prossegue pela linha do litoral na Frodo e o farol de Itapuã, aguarda em transferência junto à torre. Direto da linha do litoral, cúmulo do farol de Itapuã, para inscrições. Está pronto, já. 3179, 3179. Já está 3179 no ponto de espera, pronto, da 10. 3179, alinhar e decolar, vento 090 graus, 089. Alinha e decola da 10, está 3179. O Coral 76 visual com 737 à sua frente. Afirmativo. Ok, vai segui-lo com o número 2, ok? Segui-lo com o número 2, porém vai vir Juliette. Juliette, número 2, via Juliette. Eu chamo agora, 18-6. 18-6, para ingresso no circuito de tráfego grato, né? Um abração. Abraço, galera. Bom pouso. Tá bom. Salvador, azul 9136, informação Golf. 9136, identifique, desse, mantém 080 na chegada maré, 1015. 080 na chegada maré, 1015, azul 9136. É, libera a restrição de velocidade na posição Mari? 1250, alterna Campinas, Viracopos. Gol 605, taxa direita, via Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre, 118, decimal 6, altímetro 1015. Ok, autorizado, Índia Alfa, ponto de espera 18615, gol na 605. 2000, autorizado LS, 1015, prova estabilizado, 922. Oceaner 6225, torre, confirmando, torre agora, 1866225 do Oceaner. 186, bom dia, 6225. Bono 434, desse mantém 3 mil pés. 3 mil pés, 1434. O azul 9136, reautorizado ao 050. Reautorizado 050, 9136. TAN 3304, identifique, desse mantém o nível 090. Identificou 090, TAN 3304. Positivo, vai seguir tráfego da companhia como o número 6 na aproximação a Salvador, reduza para 250 nós. Já manter 250 nós, já seguiu o tráfego da companhia, meia dúzia para aproximação, TAN 3304. Positivo. O Xené 6225, à sua direita tem um helicóptero mantendo o litoral em espera. Esse helicóptero vai prosseguir em cruzamento final do 1-0 na retaguarda da sua aeronave, aqui não vai interferir. 6225. O Gol no 434, reduza para 200 nós, seguirá o tráfego da companhia já à frente, reduzido 6 milhas. Reduzindo, 434. 009 nós. Livre pouso, cabeceira 1-0, Oceaner 6225. Gol no 605, após o Fokker 100 que pousa ali e mantém. E após o Fokker ali mantém, 1-0, gol 605. Trulli, Salvador, bom dia, TAN 3179. Bom dia, 3179, conforme autorizado, vigilância. Gente, possibilidade de voar da El direto? Livre. Voz da El 3179, obrigado. 1922 indicada? 922200. Só de manter até interceptar? Afirmativo, 922. Quem for estabilizado, mantenha. Sou Juliette, alinhar e manter. Tô ciente, o Rogério já copiou e o plano ainda tá em vigor, não venceu ainda. Tá pronto o funcionamento? Mantém o transponder, mantém o nível, mantém a saída. Mike Juliette Romeu, chame no solo controlado da Bata, vento de 100 graus, 0109. Vai chamar no solo controlado da Bata, Romeu. 291-36. TAN 3663, desse mantém o zero, confirmando, 4 mil pés com 1015. Uno 434 para 2000, livre ilhas em forma estabilizada. 2000 pés, 1015, estará estabilizado no 434. O Xena 6225, solo 57, libera a direita, solo 219. 219. Solo Salvador, Oceaner 6225, livrou a pista. Oceaner 6225, táxi via Alfa, Kilo, ingresso no pátio 3, após pátio 1, posição 01. Alfa, Kilo, pátio 3, após pátio 1, posição número 1. Alfa, Victor Gilete, está pronto para decolar? Ok, vento 090 graus, 10 nós, autorizando a decolagem, pistão no 7. 2, identifique, desse mantenha o 070. Ciente, mantenha o ponto de espera, coral 76. Mike Gilete Romeu, solo controlado da bata. Mike Gilete Romeu, ciente, solo 58, frequência livre. Frequência livre, grato. Oi Salvador, bom dia, com 922, passando externo estabilizado. 922, continua a aproximação, aguarde livre pouso. 22. 223. Autorizado, Salvador Manatinho, no mil pés, decola no 7 direita, via corredora Shell, controle 119,80, aciona 01 ou 25. 58, controle 198, bom dia. Controle 198, bom trabalho. Volo 922, livre pouso, pista 10, vento 080 graus, 109. Livre pouso na 0, volo 922. Alfa Victor Juliette, decolado 59, suba para 1000 pés, mantendo a minha escuta e da presente, efetua espera visual no setor sul, aguardando para cruzar o campo. Autorizar subir 1000 pés, aguardar autorização para cruzar o campo. Alfa Victor Juliette. Solo Trip 5345 para o puxa e acionamento, remota 13. 5345, remota 13, autorizado de táxi. Chamará para o táxi, Trip. 186434, sabedoria. Oral 76 tem condições de decolar de imediato, assim que solicitado? Afirmativo. Observe a passagem do 737 na curta, agilizando as manobras, além mantém. Preparando-se para a decolagem imediata. Moral. M6312, reduza para 2509. 2506312. Instruções. Mantenha-se para o setor sul, agarrando as instruções, alta visibilidade. 3663 prossegue para 2000 na chegada, o ajuste no 0 no 5. 3663 prossegue para 2000. 4, 3, 4. 922, o solo 1001, agiliza a liberação da pista, chame o solo 121, decimal 9. Livra solo 219, 922. Uno 00 para o 090-3304. 3304, desse mantém o 040. 040-3304. Reduza para 2109-3304, aguardando os vetores para prosseguir na chegada. Já manteram 210, mano, da 3304. Juliette, parte 3, parte 1, para a posição 62, né, um voo 22. Solo, coral, 7. Golo 434, livre pouso, vento 080 graus com 109. Livre pouso no 0, golo na 434. Coral 76, decolado ao 03. Chame o controle em 198, no voo. 198, graças, até a próxima. Milhas, no rumo oposto, passando 045 para 2000 pés. Cruzar a final da 28.